Canal 2 sugere para hoje... Às 18 horas vai ao ar Sertanejo Pop Universitário. Às 19, uma casa portuguesa dedica 30 minutos à música ligeira. Não perca ainda, às 19h30, História da Cruz. E às 21 horas, Ouro e Platina. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Vivendo e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 2. It's love. We decide that it's forever. No one else could do it. Pop Hits. Number 1. Cinco melhores pop hits. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. You were in college working part-time, waiting tables. Left a small town, never looked back. I was a flight risk. With the fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe it? As we're lying on the couch, the moment I could see it, yes, yes, I can see it now. Taking on the world together. And there's a drawer of my things at your place. You learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make my parents' mistakes.

melhores pop hits. Enjoy, baby. This is Target Radios. Fala aí, você que está no mundo todo acompanhando a Target International. Excelente quarta-feira. Acompanhamos aí a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os cinco sons mais votados no portal que é referência para o mundo. www.targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Tudo na paz de Deus por aí? Então tá ótimo. Hoje, dia 1º de setembro de 2010. Aliás, que você tenha um mês totalmente sensacional. E na edição da manhã de quarta-feira do Pop Hits, o primeiro lugar ficou para Katy Perry. Som da Katy que arrebenta. Teenage Dream. Número 2, Train. If It's Love. No terceiro lugar, Capital Inicial. Vivendo e Aprendendo. Número 4, Neon Trees. Animal. E a quinta colocação ficou com Taylor Swift. Mine. Que abriu a primeira edição do Dia do Pop Hits. Daqui a pouco, à tarde, tem outra. E pode estar tudo diferente. Pede aí o seu som no portal da Target. TargetW.com. Aproveita para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Logo mais, Pop Hits de volta aqui na sua rádio favorita, afiliada Target Radios. Até já, baby! E aí? Conferiu? Pop Hits. Five songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.